Esse é o país que querem que eu cante o hino. Aí Brasil, se esconda do medo criado por você mesmo. Se trancando no condomínio, pensa ser o melhor jeito de impedir minha revolta. A dor do meu povo não segura o menor revoltado. Como a PT estourar seu olho na ganância do dinheiro que na favela a não se vê na ilusão da roupa nova do modismo da TV. Aí Brasil, a sua proteção é pouco pra segurar meu ódio. Eu não tive a paz, o amor eu prendo em quadro. Seu velório, eu quero recuperar o meu orgulho, o meu direito como cidadão, nem que pra isso eu tenha que arrancar seu coração. Ver o sangue na mansão chorar, ver a cadela do AP chorar, gritar e implorar, por favor não me mata mais, pra quem? É discípulo do crime, pouco importa o seu lamento. Eu faço o Brasil dos boys de refém, e a madame tem medo e blinda o carro, sua casa, esconde seu ouro. Mas esquece que não pode blindar seu corpo no vacilo. Já era, trombou com o manto faminto que foi comida de amor da sabata. Para a cabeça do seu filho, ele é lamentável. Mas aí, é pura verdade, o burguês nega sua culpa, bancando uma de covarde. O deputado que na tela xinga, faz a ruaça, ganha ibope com seu sangue, com a minha desgraça. O Brasil me estimula a ser violento, sequestra o empresário e deixa a sociedade com medo. Se constrói mais presídios ao invés de escola. O incentivo do futuro é vários pobres na bosta. Aplaudem o sangue do ladrão na manchete da tribuna. Dão graças a Deus de ver o ladrão algemado na viatura. Ver pobre na miséria é marketing pra ganhar dinheiro. Se eu não tenho um estudo, eu tenho a arma. Vai enquadrar o vigia e cair pra dentro. Então vai, tio, desce no carro, defugando seu velório. O brasileiro com sangue na mente quer ser o atestado de óbito. Que se foda sua família, sua casa com piscina. O que interessa é preencher minha barriga. Vazio não é de terno, gravata, que eu posso ser respeitado. Seu país dá mais valor pra 9mm. Se palma 12 cano, cerrado. O Brasil nega sua culpa do menor, que hoje queria estudo, um lápis, um caderno. Não queria tá na rua, formando demônio nesse inferno. Então apenas mais uma vítima da desigualdade social, sem comida, com a mente vazia, transformado no marginal que aterroriza a madame e faz ela borrar. Com a violência o apetite pra enquadrar o burguês. Se tranca atrás das grades enquanto o sangue escorre. Sonha com meu corpo fuzilado pela Rony. 500 anos se vão e ainda faltam medida pra diminuir a violência. Mas ao mesmo tempo apraz meu sangue, meu corpo fuzilado na gaveta. Vida do crime, cartão de visita pra pouco estudo. Caixa eletrônico, sequestro, final de carreira que acaba em luta. Então quer me calar? Vem, quer me matar? Também o sangue do empresário aqui faz o Brasil de refém. Brasil, pátria amada pelos boa idolatrada. Dinheiro chama dinheiro, mas sem dinheiro é viver de migalhas. Brasil, pátria amada pelos boa idolatrada. Dinheiro chama dinheiro, mas sem dinheiro é viver de migalhas. Brasil, pátria amada pelos boa idolatrada. Dinheiro chama dinheiro, mas sem dinheiro é viver de migalhas. Viver de migalhas, sai Brasil, não é comigo. Cresci revoltado, ensinado a ser bandido. Sangue frio, perigoso, favelado, mal nascido. Que tinha como incentivo virar catador de papel. Virar o lixo deu um destino cruel. Mas não, eu tô de tocar na cabeça, um pente no bolso, preparado, pronto, na sede até o osso. Em busca de dinheiro num país fictício, aonde pobre é destaque na lista negra de homicídios. Cansei de ser fantoche desse sistema nojento. Agora eu sequestro o empresário, eu torturo, arranco seu dedo e peço a ser o burguês de nariz empinado, agora vai se foder. O Brasil me deu a arma pra estourar você. Me quer com a faca na garganta do diretor, tacando fogo no colchão e plantando terror. Pro congresso bater palma pro deputado que xinga ladrão, que apoia a pena de morte e glorifica o cuzão. Que aprende nos livros aquilo que sentimos na pele, e dança conforme a música na batida que prevalece. Mas aí, o que eu quero é defender minha família. Seu país vira as costas pro pobre que tem a passagem na polícia. O Brasil quer me calar porque a verdade assusta. Prefere me ver morrer do que me dar uma ajuda. Cansado de ver tanta injustiça, então o Brasil me dá escola, faculdade de ladrão. Formado de 380 na mão, apenas mais um criminoso. Do jeito que o país me fez, o pobre aqui faz o Brasil de refém.